Esta é a Rádio Vale do Taquari FM, operando na frequência 102,9 FM, canal 275. Estúdio localizado na Avenida Federal, número 69, bairro Piracema, Coxim, Mato Grosso do Sul. Rádio Vale do Taquari FM 102,9. Direção-geral, Antônio Carlos José. Sombra do Pé de Cedro. Apresentação, Mauro André.